Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos ao Projeto X Podcast, e esse é o episódio piloto, onde eu sou Mugiwara e serei seu anfitrião nesse primeiro podcast, pois se eu não me tornar forte, eu não serei capaz de proteger os meus nakamas. O que que é nakamas? Oh, eu não sou do seu nakama não, velho. Proteger os seus nakamas? Tô fora dessa, mano. É, eu também não. Explique o que é nakama, por favor. Enfim, meus nakamas são meus amigos. É, não tava isso no meu contrato não, como assim? Eu sei de uma coisa, eu tô fora dessa cama aí. Aqui é o Rods e bem-vindos à internet. Serei seu guia, vamos lá, vamos... Vamos ver até onde essa nave vai chegar. O guia do mochileiro da internet agora. Escrito pelo Rodrigo Nunes. Não entre em pânico, então. Não, Nunes Rods. Rodrigo Nunes é na vida real. Não tinha que falar meu nome da vida real. Porra, amor. Rodrigo Nunes, pá! Eu sou o Flávio Kiba e bem-vindo a esse novo mundo de aventuras. Oh, yeah. Eu sou a Fernanda Fofonca e eu tenho orgulho das minhas raízes tchecas. Pra quem não quiser falar Fernanda Fofonca, chame ela de Fer. Fer é mais fácil. Também acho. O povo não tem memória. Bem-vindo à era dos 8 bits, né? A gente só consegue guardar 3 dígitos. É tudo Twitter, né? 140 caracteres, nada mais. Bem, aqui é o Cabeça, e mesmo que X me lembre multiplicação, que me lembra matemática, que por sua vez me lembra recuperação... Projeto X é um nome bem legal. Eu sou o Sage, tô aqui com a minha toalha. E eu não sou ancião, é verdade. Vai lá. Ah, mentira, ele é velho. Ele tem 112 anos. Eu tenho a teoria sobre a criação do universo que um dia eu vou soltar. Espero que eu não esteja envolvido. Mas é claro que você tá envolvido, cara. Eu sou a Adri, e pra trazer um pouco de sabedoria pra vocês, eu só digo, o inverno está chegando. Já chegou aqui, tá frio. Oh, tá chegando, hein? The winter is coming. E olá, aqui é o Panda Hideyuki, e o novo é novo. E de novo. Nossa. Foi poético de uma forma estranha. Momento de sabedoria. Tá bom. Isso foi tão inteligente que eu não entendi. Meu Deus, hein? Ok, mas a gente tem até o fim da gravação pra entender. Né? Bem, vocês escutaram aqui, quem está nessa apresentação aqui é o pessoal do Projeto X. E quem somos? Quem cada um de nós é? Só para vocês entenderem, aqui nesse podcast piloto, nós inicialmente iremos nos apresentar para nos próximos podcasts vocês já saberem quem são os idiotas que estão falando, entendeu? É, mais ou menos isso. Idiota aqui, ó. Tipo esse aí que falou agora. Mas o idiota tu deixa só pro Mug, tá? É, exato. Então é mais ou menos pra vocês saberem quem são essas pessoas quando vocês estiverem escutando o podcast, que provavelmente já vai estar nessa semana aí. Então, fora a frasezinha que todos nós falamos, vamos nos apresentar um pouco mais formalmente. Como eu disse, eu sou o Mugi, ou Mugiwara, tanto faz. E meu nome real é Ivaldo Júnior. Oh. Já não basta o Ivaldo, tem que ser Júnior, né? Eu tenho 22 anos, eu sou o analista de sistema, eu programo e eu faço programa, gente, pra viver. Entendeu? Garoto de programa? É um garoto de programas, né? Ai, ai. E o que eu posso dizer? Gosto muito de One Piece, vocês... Pra quem já me conhece, sabe isso, e pra quem não me conhece está sabendo disso. Eu adoro One Piece, por isso meu nick é Mugiwara. Não, peraí um pouquinho. Ele não adora One Piece. Ele respira One Piece. Enfim, então é isso aí. Eu sou um fanático por One Piece. E, sei lá, eu gosto de colecionar gachapons de One Piece, jogo um pouco de TCG com o pessoal. E, sei lá, eu acho que eu sou um grande idiota que fala muito a merda de vez em quando. De vez em toda hora. É, concordo. Todo mundo já percebeu já. Eu acho que todo mundo de vez em toda hora. Mas tudo bem, eu não ligo. Quem vos fala é Rodrigo Nunes, ou Rods. É, tenho 20 idades e eu trabalho com informática. Que parte? Toda a informática. Tudo mesmo. Mano, eu gosto de boxes e esportes no geral. Também curto bastante mangás HQs. Ah, eu curto mais HQs que mangá. Filmes e tudo que é saudável. Porque o que é saudável não é bom. E eu vou aqui mostrar pra vocês que não é bom. E é isso aí. Ah, e sobretudo, eu gosto da internet. E isso é importante. O Rods é um cara ao extremo. É, ele vive ao extremo. Eu acho que esse lado do ao extremo ele já foi. Ele é um esportista nerd nato. Esportista nerd. Ou quase, né? Um paradoxo, eu sou um paradoxo. Bem, como eu já tinha dito, aqui é o Cabeça, mas meu nome real fora da internet é Lucas, tenho 19 anos, estudo direito, gosto de anime, gosto de ler muito quadrinho, sou DC Nauta, o Batman chuta bundas e eu sou o sparring da galera no TCG de Pokémon. Bem, acho que é só isso. Eu sou Flávio Ferreira, mais conhecido como Kiba, tenho 23 anos, trabalho na área financeira, mas eu gosto bastante de escrever. Eu sou muito fã de cultura nerd no geral, gosto de videogames, animes, apesar que eu não tô assistindo muita coisa ultimamente. E eu tenho uma paixão não correspondida pela Nintendo. E uma das franquias que eu mais gosto é Pokémon. Oh yeah. Oh yeah. Pokémon! Como eu já falei no início, eu sou Fernanda Fofonca. Fer, whatever. Ó, mas não vem com piadinha com meu sobrenome, por favor, tá? Não é fofoca, não é foca, não é... Não é nem fonfonca, é. É, entendeu? Enfim, eu tenho 21 anos. Ela calculou agora. Eu sou gaúcha, mas tô morando em São Paulo. Ou melhor, eu tô perdida em São Paulo. Eu estudo jornalismo, só que eu trabalho como designer. Oh, yeah. E coisas que eu gosto. Livros. Ela é uma devoradora de livros. Panda. Oh. Oh. Livros. Oh. Panda. Oh. Um pouquinho de anime. Um pouquinho de mangá. Um pouquinho... Não, HQ eu não leio muito. Eu acho interessante, mas eu não leio. Eu não jogo videogame. Eu gosto muito de história. Eu detesto matemática, física, química, biologia. Vai, fala de novo, Panda. Fala de novo, Panda. E Panda, eu gosto muito de Panda. Oh. Melação na gravação. Bom, é isso, gente. Vão se acostumando, isso vai ser desse jeito daqui pra frente. Bom, eu sou Diego Hideyuki Kiwamoto, mais conhecido como Panda. O meu, Panda. Ok. Ok. Pra quem ainda não percebeu, o Panda e a Fer são um casal. Toma, que fique bem claro. Pô, melação no episódio piloto, que coisa. Isso é um sinal, a melação vai se estender daqui pra sempre. Exato. Ah, não. É pra preparar já os ouvintes pro que aguarda eles. É. Ok. É. Bom, tenho 22 anos, sou analista contábil, boring, eu sei. Sou. Pelo menos ele vai ter dinheiro. Ah, isso explica muita coisa. Escravo do sistema, né, Panda? É, eu sou um escravo do sistema. Tá melhor do que eu, pelo menos. Eu vou ser pobre pra sempre. Bom, eu, assim como o Rods, eu sou um nerd esportista. Eu gosto de cultura nerd em geral. É, mangá, HQ, filmes, anime. É, um pouquinho de tudo. E de Fer. Pronto. Só um pouquinho de Fer? Vixe, DR logo no castigo, no castigo piloto. Adorei. Ó, que vai já ter treta do casal no primeiro. Olha a chicotada, olha a chicotada. Mais ou menos como vocês vão ver aí no site sobre as informações de cada um da staff, eu gosto bastante da Fer. Já estamos aí há um tempo juntos. E apesar disso, eu massacro ela no War. Ou o contrário, porque eu sou ruim. É, tu perde, né? Não, ô Fer, você vai ser proibida de jogar War com a gente. Não sei, a última vez que a gente jogou War com a Fer, ela massacrou a gente, né? Pô. Ó, não é por nada não, mas da última vez que eu joguei, eu dominei o mundo. Ô, mas foi traumatizante aquele dia. Enfim, resumindo, eu sou um panda, tenho um serviço boring, sou ruim em War, e é isso, essa é minha vida, esse é meu mundo. Agora eu abro espaço para o criador do universo. Vamos lá, Seiji. Ah, que bom, vai. Tá bom, vai. Tá. Oi, então, eu sou o Seiji. Atenção, Seiji não é um apelido, é um nome. Não sei por que todo mundo pergunta aqui um apelido. Dite seu nome inteiro. Não. Não. Eu quero vai, ficar, William, eu quero ficar vai, incógnito. William. Eu quero ficar incógnito. Tá bom, vai. Eu sou o William Seiji, tá bom demais. Minha idade não interessa. Ok, ok, mandou bem, mandou bem, mandou bem. Saibam de uma coisa, ele é velho. Ah, eu sou um engenheiro químico formado e agora eu faço doutorado nessa área, pra mostrar como eu sou velho. Time, para, só pra vocês terem uma noção. Ele é engenheiro químico e já tá fazendo doutorado, então calculem o tempo... Que ele estudou. Beleza, tá, né? Tá, beleza. É, e o que eu gosto mesmo é de ler comics, né? Ver animes, ver alguns filmes, seriados, discutir um pouco de política, ciência, escrever, que é legal... Um monte de assunto da cultura nerd e futebol. Ah, é isso aí, Sede, vai Corinthians. É, hi-fi, hi-fi. Ah, não, sem Corinthians, sem Corinthians. Enfim, eu sou a Adriele, também conhecida como Dri, que é muito mais fácil porque por alguma razão ninguém sabe escrever meu nome direito. É simples, gente, é do jeito que se fala, por favor. Eu tenho 21 anos, tô terminando faculdade de biologia agora, mas... Vou prestar vestibular de novo no fim do ano pra audiovisual. Pra você ver, tudo a ver uma coisa com a outra, né? Isso que dá você escolher direito o que você quer fazer da vida. E eu gosto muito de cultura nerd, gosto muito de animes, muito de mangás. Gosto de livros, filmes, séries. Gosto de games, música. Adoro música, não consigo ficar sem. Em games eu sou muito fã da Square Enix, sou muito fã da Atlus. E eu acho que eu devo ser a fangirl por excelência do grupo, porque... Square Enix Rocks. Com certeza. Eu escrevo fanfic, eu gosto de pesquisar sobre as coisas que eu assisto, que eu leio, pra tentar ver o que tem a mais, o que tem além. E dá pra descobrir muita coisa legal. E acho que é isso, né? Não tem nem o que falar perto de todo mundo. Todas as pessoas bonitas e legais que já falaram antes de mim. Então acho que é isso. Valeu pelo bonitas e legais. Me senti até melhor. Ah, sou uma pessoa legal. Da hora. Eu acho que o meu lado é só legal também, mas enfim. Eu também ia falar isso, mas eu preferi não comentar. Por isso que eu não falei bonito. E agora, vocês estão escutando esses loucos falar, a se apresentar, mas afinal... Esperamos que ainda estejam escutando, né, de preferência. Esperamos que estejam escutando. Não tenho pausado já. O que diabos é isso? Né? O que é o Projeto X? Vamos lá. Pra começar, melhor pergunta, exatamente, o que é o Projeto X? Rods, me fala. Então, o Projeto X aqui é um projeto, obviamente, que reúne essa galera aqui com... Eu não sei. Com o objetivo de expor aí a nossa opinião, nosso ponto de vista, isso em tudo que for de bom e saudável. E às vezes até o que não é saudável também, né? Então a gente vai debater sobre, possivelmente, filmes, animes, coisas do cotidiano nerd em geral e... Beleza, beleza. Então o Projeto X vai ser um podcast que nós loucos iremos abordar sobre alguns temas. Agora, o Kiba, me responde. Por que a gente escolheu o nome Projeto X, velho? Então, açúcar, tempero e um pouquinho do elemento X são os ingredientes secretos para se preparar as guerreiras mais poderosas do reino. Puta que pariu. Não, brincadeira, não é isso, né? Peraí, chamou eu de menina super poderosa? Como assim, véi, mano? Na boa. Uma ideia, um projeto colocado em prática, vários assuntos, vários pensamentos, várias variáveis. Então, por que não colocar como nome desse projeto a variável mais conhecida da matemática? Por isso, esse é o Projeto X. Oh, chega a ser lindo, né? Emocionante. Escorre uma lágrima agora. Não, ou agora eles estão chorando assim, matemática, não, não. Estão chorando por causa disso, da matemática. Matemática! É. Vai fugir um monte já. Mas, embora a gente tá colocando o Projeto X por causa de uma variável, por causa de matemática, por causa, sei lá, de alguns motivos, a gente não vai falar de matemática. Aê. Acho, não, eu acredito, né? Eu que ninguém aqui seja muito fã de matemática, né? Ah, por que não? Matemática é tão legal. Mas o Sage fazer um podcast, como é que se diz? Solo. De química. Só falando de matemática. Solo. Ah, mó da hora. Lembrando que aqui a gente tem dois oriental, né? Mas então, se a gente não vai falar sobre matemática, Fer, do que a gente vai falar? Bom... De tudo, qualquer coisa. A gente pode falar o que a gente quiser. Se o Sage quiser falar sobre matemática, ele fala. Se alguém vai ouvir, já é outra história, né? essa questão. Não, mas a gente, assim, até pelo nosso grupo, a gente entende muito mais de animes. Mas a gente não vai se focar só em animes. A gente vai falar da cultura nerd de modo geral. E qualquer outra coisa que não tenha nada a ver com cultura nerd também. Sei lá, se eu quiser falar sobre o chão aqui, eu vou falar. Ou não, não sei. Mas a gente vai variar de assuntos. Vai poder falar sobre filmes, HQs, história, cotidiano, anime, mangá. One Piece. Biografia, sei lá. Não, One Piece não. A gente vai poder falar de todos esses... Você acabou de te falar que a gente não podia falar qualquer coisa. Não, One Piece não. Tadinho. Enfim, a gente pode falar de qualquer assunto. E por isso que a gente é Projeto X. É uma variável, entendeu? Que nem o Kiba falou. Exatamente. Exatamente. O assunto é uma incógnita que você só vai descobrir no próximo capítulo, no próximo episódio. Sage, meu ancião, você que é o dono da sabedoria, nos ensine o objetivo desse podcast. Qual é? Só antes de uma coisa, Mugi, a gente vai ser processado. Porque é aquela fila de prioridade. O Sage deveria ter sido o primeiro a falar. É verdade. Pô. É verdade. Não, desculpa, mas. Desculpa, mestre do universo. Se você ver bem, deixar o Mugi falar primeiro também, tá certo. Deixa quieto isso aí. Se contar pela idade mental, acho que. Genius! É. Genius! Deixa quieto isso aí. Não, mas o objetivo do podcast, na verdade, é a gente entreter e informar o público, né? Dando vários, a nossa opinião sobre vários temas, né? Assuntos nerds, assuntos geeks, assuntos otakus e outras coisas que a gente pode discutir. E o povo pode ficar ouvindo durante esse momento de trabalho, tá no trânsito. Ele fica ouvindo e ele vai se entreter. Aconselho. Você pega seu celular, coloca o podcast no celular, vai pro trampo, você vai demorar uma hora porque você vai pegar um trânsito e vai ter alagado o rio e vai ter transbordado a ponte. Então... Otimismo na sua melhor forma, hein? Nossa. Então você precisa ter um podcast de uma hora pra estar escutando lá. Então é isso aí, por isso que a gente... Mas tá aí. Se tu não pega trânsito nenhum, já, sei lá, mora no interior do interior do interior que não tem trânsito, tu também pode escutar, por favor, tá? É, você pode pegar o seguinte, pega uma aula chata, escuta e boa, você vai fazer o seu tempo render mais. Durante o trabalho também é uma boa dica. Durante o trabalho, escutem durante o trabalho, porque o trabalho é um negócio boring, daí tu fica escutando... Durante o trabalho, tu nem sente o tempo passar. Ou então você tá querendo jogar um joguinho novo que você descobriu e, sei lá, você não gostou do som do joguinho novo que você descobriu, escuta o podcast. Dritian, como vai ser o formato desse magnífico podcast que é o Projeto X? Então, toda semana, na sexta-feira, a gente vai vir com um assunto completamente diferente da semana anterior. Vocês, como falaram, o Projeto X é uma incógnita, você não sabe o que esperar. Aí, numa semana, por exemplo, você pode ter uma coisa sobre um anime, na outra você pode ter o cast de matemática que o Sage vai fazer que ninguém vai escutar, e depois você pode ver algum sobre um filme, por aí vai. Vai ter em torno de uma hora, e vai ser basicamente isso, uma conversa, a gente apresentando, dando as nossas opiniões, e... A gente encoraja vocês a escutarem e pensarem também se vocês curtiram, se é uma coisa que vocês gostam. E é isso, eu acho. Isso. Por favor, ó, aproveitem. Se vocês gostaram, deem um feedback pra melhorar o nosso trabalho pro próximo podcast. Ô, Panda, vai dar certo isso daqui? Bom, assim como o Projeto X é uma incógnita pra vocês, se vai dar certo é uma incógnita pra gente. A gente espera que dê certo pelo planejamento que a gente teve. Que filosofia linda que saiu do nada dessa gravação, velho. Porra, deixa eu falar, caralho. Outra que surgiu naturalmente, vamos lá. Enfim, se vai dar certo ou não, vai depender da gente e de vocês ouvintes também. Então, assim, a gente vai esperar o feedback de vocês pra melhorar o nosso trabalho no podcast pra agradar todo mundo. É, então, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês já querem nos dar presente, se vocês querem... já querem nos dar presente. Sei lá, mandar cartinha de amor... Mandem pro Mug. Mandem, sei lá... Não. Mandem pro Mug, que ele gosta dessas coisas. Mandem bastante sugestões pra gente, a gente quer saber o que vocês pensam, o que vocês querem ouvir e é isso. Aí. É, mandem e-mails para projetoxpodcast@gmail.com. Siga a gente no Twitter e nos curta no Facebook, que vai estar o linkzinho aí na postagem. E o e-mail também vai estar na postagem. Ou entre na aba contatos ali, bonitinha que tá. E pra finalizar, vou colocar aqui uma dicasinha básica do que vai ser o nosso próximo podcast, nosso podcast número 001. Tchau, gente! Espero que vocês nos escutem nos próximos. Ok. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Até mais. Até tchau, a próxima. Isso me lembrou a vez que eu fui numa pizzaria. Tá com tanta fome que o garçom falou boa noite. Eu falei, rodízio. Que? Um comentário. Bom, aqui é o tio Panda. Oh, calma aí, acho tio Panda não, vai ficar caído, né? Tio Panda? Tira esse tio, velho. Tio Panda é caído, tira o tio. Quando você fala tio Panda, dá a impressão de que você é mais velho que o Sage, cara. Isso é alguma coisa, vai. Eu vou mudar. Tá, já me convenceu, não precisa falar mais nada. Pô, que coisa, tio Panda. Fala. Fica deprimido aqui. Vai. Eu pensei que ele ia falar Espírito Santo pra eu falar amém. Só pra quem ainda não entendeu, pra completar a informação do Kiba, eu vou falar meu nome inteiro. Meu nome é Ivaldo do Espírito Santo Júnior. Amém. Prevejo pessoas colocando isso no Google. Gente, é sério, o nome dele é Ivaldo. Como assim, é sério? Bom, pelo menos a gente sabe que existe mais de um Ivaldo, porque o dele tem Júnior, né? Eu, quando eu era criança, eu pensava que era um nome normal, sabia? Não, não é normal, Mug. O que te fez mudar de ideia, então? As pessoas começarem a rir da calada dele, ele sofrer bullying. Não, eu sofria mais bullying por causa do Espírito Santo, acredito. Que beleza. Você estudava num colégio satanista, velho? Porra. Continuando as informações. Quantos anos eu tenho hoje? Eu tenho. Não, não vai mais. Ô, Rod, você tem 92. Não, foda. Você tem 20, pô. Então eu tenho 20. E você tirou a carteira... idades e... Oi? 20 primavera. Deixa isso pra depois, Mug. Então. Bem, finalizando aqui, eu acho que o nosso projeto piloto aqui, nosso podcast piloto aqui pra... Ele esqueceu do Panda, quer ver? Então, finalizando aqui, Panda. Tadinho, me responde. Diga. O Panda? Diga. Tá chorando lá por abandono. Tô no cantinho chorando, me remoendo. Para que tudo dê certo. E isso, se vai dar certo ou não, vai depender, além de nós, vai depender de vocês ouvintes também. Então, de vocês ouvintes também não. Parece o Tiririca falando agora. Abestado. Ah, sou eu, enganei vocês. Vocês pensaram que eu tava outra pessoa. Sou eu, Tim. Vai, Mug. Como